Comprei quem vende. Luciana comenta sobre alguns direitos que costumam ser violados durante as compras. Muitas vezes o consumidor ele não se atenta às informações que constam no site sobre frete, sobre prazo de entrega. A inobservância dessas informações pode gerar algum tipo de controvérsia. A questão do comparativo de preços também é uma informação importante para se atentar. As compras em ambiente remoto, o consumidor pode desistir dessa compra, né? Pode se arrepender dessa compra dentro do período legal de 7 dias após o recebimento, da mercadoria. Então, esse também é um mecanismo que, dentro da ideia de equilíbrio, visa conferir ao consumidor a prerrogativa de se desfazer de um negócio que ele não se atente. Ter consciência na hora de comprar é essencial para que o consumidor não caia em golpes ou até mesmo em um superendividamento. Desconfie de preços muito abaixo do mercado e cuidado com páginas falsas e links duvidosos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Ferri. Meio-dia, 12, 12, 12 em Carauari. Olha, lembrando para você que dia 18 de março, lá na comunidade do Pupuaí, vai ter o festejo de São José, né? Vai começar de manhã às 9 horas com a missa e batizado, depois, 1 da tarde, o torneio de futebol. E à noite tem a programação de arraial, ok? Então vá lá e participe. Também vem aí, aguarde o Bingão de São José. Isso mesmo, Bingão de São José. A gente em breve vai divulgar aqui o bingo. Vai ser em abril. Você vai poder adquirir o Bingão de São José. Aguarde aí, valendo dinheiro, hein? É valendo dinheiro. Dando boa tarde ao pessoal aqui da Rua Samuel Amaral. A Rua Samuel Amaral está recebendo a pavimentação em asfalto. É em asfalto aqui, essa rua que dá entrada para o Samuel Amaral, né? Então, ali da Estrada do Gavião. Estão aí já pavimentando essa rua. Dando boa tarde ao pessoal que fizeram a limpeza na rua Jorge Alves, que é a rua do GM3, a Luiz Figueira, que é a rua da padaria do Sr. João Messias, a João Bosco, a rua Costa e Silva, que é depois lá do Oswaldo, e no bairro Eduardo Braga começaram a fazer a limpeza. Olha, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está no Amazonas. Isso mesmo, está no Amazonas. Vai participar da reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Olha, vamos trazer aqui resultados do Covid. Olha, a notícia não é tão legal não, viu? Vamos começar a se prevenir de novo. Dos dias 4 até ontem, dia 14, dia 4, durante 10 dias, foram feitos 50 testes para a Covid. 44 deram negativos e 6 deram positivos. 6 deram positivos, certo? E na ocasião, devido a esses 6, né, 6 vão ficar em isolamento. Mas graças a Deus, não tem ninguém isolado e 9 pessoas foram recuperadas da doença. Ou seja, durante esses 10 dias nós tivemos 50 testes para Covid, 44 deu positivo, negativo, desculpa. E 6 deu positivo, 44 negativo e 6 positivo. Aí você pergunta assim, Lara, mas não tem ninguém internado. Mas sabe por quê? Muita gente ainda não foi se vacinar. Gente, pelo amor de Deus, nós passamos praticamente 2 anos num perrengue grande, né? Aí, quando tem vacina, eu sempre batia nessa tecla aqui na raiz, nós só vamos ter um alívio quando nós tivermos uma vacina, e quando tem vacina o pessoal não quer tomar a vacina, né? Aí depois, quando tá no caixão, aí depois fica com a sequela da Covid, aí não vai gostar, né? Mas é um dito popular, né? Os dois ditos: brasileiro só fecha a porta depois de roubado. 12 horas e 15 minutos para você. Loteria Valtimar, oferecendo para você pagamento de conta de água, luz, telefone, boletos e impostos. Fazemos saque de conta corrente, poupança, Bolsa Família, benefício social do INSS, seguro-desemprego, PIS e FGTS, depósito de pagamento via Pix. Temos também Bolão Oficial, Loto Mania, Quina, Super 7, Loto Fácil, Mega Sena, Dupla Sena, Time Mania e Dia de Sorte. Fica no centro, na Castelo Branco, em frente à Autopeças Valtimar. Mercadão Dutra é localizado no bairro de Fátima, na Rua Tomé de Souza. Telefone 3491-1763. Avisa que aceita cartão de crédito, débito, ticket de alimentação, o açougue, o melhor carne da cidade, material de caça e pesca, material escolar, brinquedos, eletrodoméstico geral, tudo para a sua cesta básica. Atenção, Carauaré, Sucesso Assessoria, tem mais uma novidade para você. Já estamos liberando empréstimo consignado para o governo do Amazonas, aposentado e pensionista do INSS. E agora todos os beneficiários do INSS podem fazer empréstimo, mesmo que não tenha mais margem. Fica na rua André Costa Pereira, número 69, no centro, em frente à Cozama. Informações 97-984-59-7985. Louro Novidades 1 e 2. Aí você lembra que o Louro Novidades 1 e 2 fica na Estrada do Gavião, e próximo à Escola Alfredo Marques, lá na beira em frente à feira. Avisa que caixa de som de todo tamanho. No Louro Novidades 2 tem eletrodomésticos, tem rádio placa solar para você usar no terreno da comunidade. Tem roupa masculina, feminina, calçados e lindas bolsas. Olha a Ótica Medeiros, a Ótica Medeiros. Avisa aos amigos que estará fazendo exame de vista de graça, isso mesmo, exame de vista de graça. E na compra do óculos você ganha armação também de graça. Vai ser sexta-feira, agora dia 17, na escola Elisa Pedrosa, lá no bairro de Fátima, o dia todo. No sábado, dia 18, vai ser na escola Sebastião Sampaio, no bairro da Luz, também o dia todo. Domingo, dia 19, na Igreja Congregacional Pentecostal, no Conjunto da Caixa, lá da quadra, só até meio-dia. E segunda-feira, dia 20, na Escola Firmino Baixo, no Samuel Amaral, o dia todo. Terça-feira, na Escola Rui Barbosa, no Igarapé da Roça, só até meio-dia. Informações com o Gilmar Mototáxi. Se tiver informações aí desse exame de vista, é pelo 97-99159-7380. O Bar do Cione funcionando todos os dias, de segunda a segunda, aos sábados, tem festa dançante com muitos ao vivo, tira gosto variado, aquela sopa deliciosa. Fica no bairro Severino Serafim, na última rua à direita. Olha o Espeto funcionando de domingo a sexta, sábado não abre, nas quartas tem a quarta da caipirinha, hoje tem promoção da quarta da caipirinha, você ganha uma, compra outra. Às quinta faz quinta do chopp, com a super promoção de chopp, beba com moderação. Aos domingos acontece o domingo de lazer a partir das 10 da manhã até meia-noite, com feijoada, churrasco, gente bonita e cerveja gelada e muito som ao vivo. Olha, atenção, Caruaru já conta com o nosso posto de Ajapurá com 8 triciclos, trabalhando de 4 da manhã até as 9 da noite. Se precisar fazer mudança, pegar seu produto, deixar seu açaí no barco, precisar de areia ou seja, disponibilizando para sua construção e fazemos entrega. É só procurar nosso posto na Serraria de Ajapurá. Ou liga para o pessoal lá do triciclo que estão lá, hein? 97-99156-7959. O Nango, o Felipe, o Tio, o Tchuri, o Draide, o irmão, o Antônio, o Ló, o Marcos, o Messias e o seu Francisco, conhecido como Castanheiro, estão lá para atender você. Meio-dia e 18, vamos falar um pouco sobre o caso Marielle Franco. 5 anos, ainda existe muitas dúvidas sobre a morte dela e do seu motorista. Não serei interrompida, não aturo interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. O pronunciamento que você ouviu foi da socióloga e vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. No dia 14 de março, completa 5 anos que ela foi morta a tiros na região central da capital do Rio, junto com o motorista Anderson Gomes. Após meia década do crime, ainda resta esclarecer a pergunta: quem mandou matar Marielle? A agência Rádio Web conversou com exclusividade com a vereadora do Rio e viúva de Marielle, Mônica Benício. Para ela, a falta de respostas atinge não somente os familiares, mas a democracia do Brasil. Ao não ser respondido quem mandou matar Marielle e o porquê, é admitir que hoje no Brasil a gente tem um grupo político que é capaz de assassinar como forma de fazer política na certeza da impunidade. Essa cobrança de justiça por Marielle, ela vai também em sentido de uma luta que é pela defesa da democracia. 5 anos a gente entende que foi um crime, infelizmente, muito bem executado, um crime muito sofisticado, mas 5 anos é tempo demais, porque não há crime perfeito. Também nos resta uma outra pergunta, que é: a quem interessa que o caso Marielle Franco não seja elucidado? Até agora foram presos o sargento da Polícia Militar, Rony Lessa, acusado de ter sido o autor dos disparos, e o ex-policial militar, Écio Vieira de Queiroz, que teria conduzido o veículo que perseguiu Marielle e Anderson. A investigação sobre os mandantes e a motivação continua em andamento. Além de conviver com a dor da perda, a família de Marielle enfrenta uma série de fake news, como destaca Mônica Benício. É muito triste receber uma fake news que tenta justificar o assassinato da minha esposa por uma suposta relação com o tráfico, por exemplo, que teria a elegido. Nenhum dos aspectos de uma informação como essa é verdade, e aí eu fico com a dor de ter perdido a minha companheira assassinada e ainda com a dor de ver a sua imagem caluniada. É violento em muitos aspectos e a gente combate ele em todos, né? No aspecto jurídico também é um dos lugares onde a gente sempre busca dar tratamento. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou a abertura de um inquérito na Polícia Federal para investigar os homicídios e ampliar a colaboração federal nas investigações. O texto da PF diz que é competência da organização a investigação de infrações penais contra a ordem política e social. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. 12h21, vou falar sobre o imposto de renda. Começa nesta quarta-feira o período de envio da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física. O prazo de entrega vai até o dia 31 de maio, conforme divulgado pela Receita Federal. Apesar de já estar liberado desde a semana passada, o programa de declaração ainda pode gerar dúvidas. Auditor fiscal aposentado e idealizador da consultoria Doutor Imposto de Renda, Walter Kopp explica em quais situações o contribuinte pode precisar de ajuda na hora de fazer a sua declaração. Que a declaração seja básica, né, uma fonte de renda ou duas, e o contribuinte tenha um conhecimento básico para operar, seja um computador ou até um celular pelo aplicativo, sem dúvida, o programa ou os aplicativos da Receita a cada ano tornam mais simples. Entretanto, havendo qualquer complexidade envolvida na sua declaração, imóveis, operações em bolsa, alienações de bens, sujeitos a ganho, etc. É altamente recomendável que se busque um profissional. Esse profissional é o contador. Qualquer outro também não vai resolver. Seria o contador fazendo a declaração e garantindo a qualidade dessa entrega. E atenção, são obrigados a declarar o imposto de renda neste ano quem recebeu rendimentos tributáveis como salários, aposentadorias e aluguéis, em que a soma resulta acima de R$ 28.559,70 em 2022. O contribuinte que recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, como FGTS, indenização trabalhista e pensão alimentícia, cuja soma tenha sido superior a R$ 40.000 no ano passado, que teve receita bruta de atividade rural acima de R$ 142.798,50, que faz operações na bolsa acima de R$ 40.000 ou com ganhos líquidos sujeitos a imposto. Quem tinha, até 31 de dezembro, posse ou propriedade de bens acima de R$ 300.000 e quem passou a ser residente no Brasil e se encontrava nesta condição até o dia 31 de dezembro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. 12h23, nós vamos agora com o boletim esportivo trazendo Copa do Brasil, Liga dos Campeões, Libertadores e o novo formato do Mundial de Clubes. A partir de agora, boletim esportivo para você. A classificação do Curitiba para a terceira fase da Copa do Brasil veio com sofrimento e tensão. O Coxa só conseguiu empatar o confronto diante do Criciúma em 1-1 aos 41 minutos do segundo tempo e precisou dos pênaltis para ficar com a vaga. A equipe catarinense abriu o placar com menos de um minuto de jogo. Nas penalidades, os atletas do Curitiba tiveram 100% de aproveitamento nas seis cobranças, enquanto os jogadores do Criciúma perderam um nas alternadas. O técnico Antônio Oliveira acredita que o resultado acabou sendo justo, mesmo que o Curitiba não tenha tido a melhor das atuações. Fomos sempre atrás daquilo que é a nossa forma de jogar, a nossa matriz, e nunca nos desviámos, apesar de, é evidente que sai condicionado o jogo pelo golo prematuro do adversário. Mas em nenhum momento se pode discutir que o Curitiba foi muito superior ao adversário, apesar do adversário ter tido algumas situações que podia ter marcado gol. Já o América Mineiro não precisou de tanto drama para avançar à terceira fase. O Coelho fez 1-0 no Santa Cruz, no Independência. Nesta quarta-feira, mais duas equipes de Série A do Campeonato Brasileiro entram em campo pela segunda fase da Copa do Brasil. Depois de quase ser eliminado pelo Sergipe na fase anterior, o Botafogo enfrenta o Brasiliense em Cariacica, no Espírito Santo, já que o estádio Nilton Santos segue passando por reformas no gramado. O duelo será às 8 da noite, no horário de Brasília. Em entrevista à TV oficial do clube, o volante Tchê reforçou a importância da Copa do Brasil e admitiu que o time está devendo. Trabalhando firme, bem forte, né? Para em busca disso aí. Sabe que é uma competição de tiro curto. Apesar de terminar no final do ano, a gente sabe que são pouquíssimos jogos para você estar perto de conquistar um título. Então, a gente sabe que a gente está um pouco aquém do que a gente tinha apresentado no início do ano. A gente está buscando essa melhora também. A gente sabe que tem que acontecer e tem que ser uma resposta rápida. Então, a gente vai procurar dar o nosso melhor aí e sair com um bom resultado, que é a vitória e a classificação. O outro time da Série A que entra em campo nesta quarta-feira é o Red Bull Bragantino, que encara o Ipiranga de Erechim, do Rio Grande do Sul, às 9h30 da noite. Na segunda fase, assim como aconteceu na primeira, a classificação é conhecida em jogo único, mas desta vez sem vantagem. Quem vencer avança, e um empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. Além de se classificar, as equipes faturam também uma premiação de R$2.100.000. A agência Rádio Web, com informações da Copa do Brasil, Cadu Macri. Erling Haaland. Grave este nome, pois você ainda deve ouvir falar muito dele. Nesta terça-feira, o norueguês de 22 anos entrou para a história da Champions League ao marcar 5 gols na vitória do Manchester City sobre o Red Bull Leipzig por 7-0. Gundogan e De Bruyne fecharam o placar. Haaland é só o terceiro jogador a anotar 5 gols em uma partida da competição. Os outros dois foram o brasileiro Luiz Adriano e o argentino Lionel Messi. Na outra partida das oitavas de final desta terça-feira, Porto e Inter de Milão empataram em 0-0, resultado que classificou os italianos para as quartas de final pela primeira vez desde 2011. Eles haviam vencido o jogo de ida por 1-0. Manchester City e Inter de Milão se juntaram a Bayern de Munique, Benfica, Milan e Chelsea, os outros classificados. Nesta quarta serão decididas as duas últimas vagas. Às 5 horas da tarde, horário de Brasília, o Napoli recebe o Eintracht Frankfurt com a vantagem de ter vencido a ida por 2-0. No mesmo horário, o Real Madrid enfrenta o Liverpool no Santiago Bernabéu. O primeiro jogo foi 5-2 para os merengues. Agência Rádio Web, com informações do futebol europeu, René Almeida. A FIFA anunciou nesta terça-feira mais detalhes sobre o novo Mundial de Clubes que será disputado a partir de 2025. A entidade confirmou que os campeões continentais entre 2021 e 2024 terão vaga garantida. Com isso, Palmeiras, campeão da Libertadores 2021, e Flamengo, vencedor em 2022, estão assegurados no torneio. Ficou definido também que a Conmebol terá direito a 6 vagas, das quais 4 serão ocupadas pelos campeões continentais de 2021 a 2024 e outras 2 conforme o ranking da entidade. O novo ranking vai considerar apenas o histórico dos clubes neste ciclo. Os times classificados por este caminho serão limitados a 2 por país, ou seja, para que outro clube brasileiro participe do novo Mundial em 2025, precisa necessariamente vencer a Libertadores em 2023 ou 2024. O novo torneio será disputado com 32 equipes e ainda não tem sede definida. Já a edição deste ano será realizada em dezembro na Arábia Saudita e será a última no formato atual. A partir de 2024, vai ser criado um torneio intercontinental anual disputado entre os campeões de todas as confederações. A final, no entanto, será contra o campeão da Champions League em campo neutro. Agência Rádio Web, com informações internacionais, René Almeida. O Atlético Mineiro entra em campo nesta quarta-feira no Mineirão para o jogo do ano. Diante do Milionários da Colômbia, o time do atacante Hulk e do técnico Eduardo Cudê precisa de uma vitória simples para se garantir na fase de grupos da Libertadores. Na partida de ida em Bogotá, o Galo empatou em 1-1. Para esta quarta, todos os 46 mil ingressos da torcida atleticana já foram vendidos. O meio-campo Patrick projeta o jogo decisivo. É um jogo que você... É uma situação que você não pode vacilar, Você não tem muita margem para erro, né? Então, acho que isso tem dado uma atenção maior para a gente nesse início de temporada, porque são jogos já são 3 jogos, né? Três situações eliminatórias que a gente está passando agora. Mas eu acho que a gente tá, tem feito bom trabalho, tem feito bons jogos. Eu acredito que se tudo der certo, se a gente conseguir passar nesses jogos aí até antes da parada da data FIFA, eu acho que vai nos fortalecer bastante, já vai nos preparar bastante para o que vem pelo ano. Eduardo Cudê contará com o retorno do meia Matias Zaratio, mas terá os desfalques de Bruno Fuchs, Igor Rabelo, Guilherme Arana e Allan Kardec machucados e Pavon suspenso pela Conmebol. A dúvida na escalação está no meio-campo, entre Otávio, Pedrinho e Zaratio. Se avançar de fase, o Atlético garante uma premiação de 16 milhões de reais. Agência Rádio Web, com informações de Belo Horizonte, René Almeida. Fique ligado, já já, muito mais música. 104,9.